Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E nesta playlist, iremos voltar a uma série assim, que eu gosto bastante, que é as openings de anime, né? Tema livre. Bom, aqui nessa playlist está eu aqui, o Sage. Tá aqui o Ether. Olá, gente. E eu apresentando aqui mais um convidado, um participante, que faz tempo que eu queria chamar ele para gravar algum podcast aqui no Projeto X Podcast. Ele me chama toda hora para gravar lá no J-Wave, o Dash. E aí, tá aqui o Dash. Oh, yeah. Bom, então, começando nessa playlist, vocês estão escutando aí de fundo, abriu a música, né? A Klatanoia da OXT, música de abertura do Overlord. Que tá em evidência, tem segunda temporada aí passando, né? Que é muito louca, viu? Vamos falar a verdade, né? Essa música é muito boa. De um anime muito bom. Isso, com certeza. E a história também é bem legal. É uma abordagem um pouco diferente dos gêneros isekai por aí, né? Acho bem legal. Baseado numa light novel de sucesso, né? Uhum. Um pedido, aclamação lá pra chegar a segunda temporada, ela chegou aí. Então, fiquem escutando aí a Klatanoia da Overlord. Bom, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Então eu vou começar com a minha indicação, que é de um anime assim, que eu acho ok, legal. Ele tem alguns problemas, mas eu adoro a música de abertura. Tá, eu confesso, eu sou louco, eu gosto desse tipo de anime também, vai. A música Sousei no Aquarium, da Akino, do anime Sousei no Aquarium. E o que é o Sousei no Aquarium? É um anime de mecha misturado a romance. A ideia é mais ou menos assim, ó, no futuro você tem a Terra, né, que ela sofreu um grande desastre natural, que matou um monte de gente. E aí, isso permitiu o ataque de umas criaturas malignas, né, que tinham quase devastado a Terra quase 12 mil anos atrás, mas ela foi salva da destruição graças a uma grande figura lendária, né, que se aliou aos humanos. Agora, pra combater essas criaturas que voltaram, as pessoas acabam encontrando alguns jatos muito avançados, os Vectors. E quando você combina três desses jatos, os Vectors, eles se combinam e viram um mecha chamado Aquarium, né? E aí, nessa história, nós temos os protagonistas, né? Principalmente os três pilotos principais. Tem o Apollo, que é o grande protagonista. Tem a Irina Silvia, o irmão mais velho, o Cílios. Uma história, então, legalzinha, maneira. A animação de 2005, então você vai achar meio estranho. Algumas coisas meio toscas. Mas ele fala de umas coisas de reencarnação, fala coisas de romance, destino, e tem uma boa coisa de mecha que eu gosto. E essa música é muito legal, muito emocionante, muito bonita, muito alegre. Eu adoro essa música, eu adoro escutar essa música e dá vontade de reassistir esse anime, que eu gosto muito. Eu nunca vi Sousei no Aquarium, já ouvi falar dele. Eu tava vendo algumas imagens, parece ser bem daquela época do... É bem da época, acho que quando o mecha tava bem forte, né? Assim, era bem mais forte. É, mais ou menos, né? 2005, né, esse anime, então, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa época. Então, é aquela parada de anime feito com CG, né? Começar a ficar mais forte, né? Uhum. Isso, exatamente. É por isso. Ele tem CG. Ele tem essa, essa aparência característica, sabe? Do anime e tal. É. Bom, se quiserem por curiosidade, vejam. Mas fiquem com a música, então, de abertura Sousei no Aquarium, cantada pela Kino, a música de abertura do anime Sousei no Aquarium, tá? Escutem aí. Sim. agora eu vou começar a minha com uma música que não acho que a maioria das pessoas, ou talvez as pessoas mais velhas conheçam. É a Red Fraction, da Mel, do anime Black Lagoon. Pra quem não conhece, Black Lagoon é um anime que trata sobre uma equipe mercenária, né? Conhecida como a Companhia Lagoon, que trabalha nos sudestes da Ásia, lá por volta dos meados dos anos 1990. O anime começa, assim, com um dos primeiros personagens, que é um cara que ele é um empregado japonês, que ele é sequestrado no começo da série por causa de um trabalho que a Lagoon tava fazendo. Só que ele acaba falando: ah, quer saber, dane-se meu antigo trabalho, eu vou trabalhar com vocês. Aí eles aceitam ele, porque ele é um excelente negociador. E aí o anime trata, assim, das situações que eles vivem, dos casos que eles trabalham, em um anime cheio de ação, muito violento, anime com uma animação excepcional pra época, que é a época lá dos anos 2006, né? É um anime muito bom. Quem gosta desse gênero, assim, de bang bang e tal, assim, de bastante conflito, armas, sangue pra tudo quanto é lado, eu recomendo Black Lagoon. Cara, eu vou falar assim, o Ether falou que só quem é velho deve ter visto Black Lagoon. Porra, eu vi esse negócio, tô me sentindo tão velho agora. Poxa, cara, 2006, quase 12 anos aí o negócio já. Eu conheço bem o Black Lagoon, vi ele, vi a segunda temporada, vi o da Roberta também, o Alva dela, cara, eu adoro Black Lagoon. Nossa, demais. Black Lagoon é muito bom. Eu gosto dessa cantora Mel também, eu gosto dessas músicas de abertura com a letra totalmente em inglês, e eu gosto da protagonista do Black Lagoon, a Leiv, né? Uhum. Porradeira, mulher. É, ela não aceita desaforo, ela... ela xinga todo mundo e mata todo mundo. E bebe pra caralho também. Caralho, eu nunca vi alguém beber tanto quanto ela. E eu sou estranho porque eu shipo o casal, cara. Então deixa pra lá. Então, eu não assisti Black Lagoon até hoje. Muita gente fala pra ver. Tô com os mangás aqui emprestado, amiga minha. Não li ainda. Vou ver se eu dou uma chance ainda. Eu acabo esquecendo. Eu vou colocando na lista e vai ficando no limbo. Aí a lista só aumenta e eu não vou assistindo. Porque hoje em dia eu não tenho mais tempo. Antigamente eu tinha tempo. Hoje em dia, estudando, trabalhando, não dá pra ficar revendo coisa assim. Entendemos isso. Entendemos o seu sofrimento, cara. Entendemos o seu sofrimento. Então, fica aí com o Red Fraction da Mel, de Black Lagoon. Escutem aí. Take Bem, e a minha escolha agora na playlist é de uma série de animes que eu gosto pra caramba. Eu sou apaixonado com Mecha e Gundam tem um lugarzinho especial no meu coração. E foi o primeiro Gundam que eu assisti junto com o lançamento do Japão, isso lá pra 2007, mais ou menos, porque a série fez 10 anos ano passado, me senti um velho por causa disso, porque que é Gundam 00. Fez 10 anos junto com o Code Geass também, que também fez 10 anos, eu me senti mais velho ainda, falei, caramba, nem parece que passei esse tempo todo. E foi o primeiro anime que eu vi assim, até uma banda grande de J-Rock que eu curtia cantando abertura, né, que no caso é a Daybreak's Bells do Larkin Cell. Eu particularmente nunca vi Gundam 00, o único Gundam que eu vi foi Gundam Wing. Porque passou no Brasil, né, o Gundam Wing. Sim, não, mas é muito ruim, cara, é muito ruim. Não se deixe, não se deixe levar por Gundam Wing, só que se você não gostou por causa disso, vai ver outros. Não, eu adorava Gundam Wing. O problema é que na época em que eu comecei a ver anime, eu tava meio querendo experimentar outras coisas, né? Então eu fui assim pra todo tipo de estilo, mas aí quando tentei voltar pra Mecha, não sei, eu fui tentar voltar pra Gundam, eu vi que Gundam tinha toda uma história, parecia meio intrincada, assim, você tinha que assistir uma série lá no início pra entender as outras, eu falei, ah, quer saber, deixa pra lá. Ah, sim, é por causa do... Tem algumas séries que são desse universo padrão aí, que são continuações, mas tem boas séries que não fazem parte. Tipo, Gundam 00 não faz parte. Você pode ver ele separado. O que teve no passado também, o Tenketsu no Orphans também, você pode ver separado. Nossa, nossa... Triste pra caramba, meu Deus do céu. É o Iron Blood Orphans, né? Não, senhor, que tristeza. Sim. Mas eu confesso que esse Gundam aqui, o 00000, eu gosto dele. A animação dele é muito bem feita. Sim, até hoje. A história também é legal, vai. De um próprio universo, que não faz parte de um outro universo de Gundam. Então tem uma história própria, né? Interessante. E eu gosto muito do Larkin Cell, né? Tanto que eu tô até querendo lançar uma playlist logo do Larkin Cell. Mas eu já falei com o Panda, cara, então eu vou gravar com ele. E, assim, pra quem não conhece, recomendo muito que não faz parte da cronologia principal Gundam. Em resumo, é nosso mundo no futuro ainda tá em guerra, mesmo com ter uma fonte de energia nova, que é energia solar, mas ainda assim a humanidade continua em guerra. Aparece uma organização nova do nada chamada Celestial Being, com 4 Gundams, né, no caso 4 robôs com uma tecnologia muito superior à que a Terra tem, e fala, ó, a partir de agora acabou a guerra no mundo. Se tiver qualquer lugar que estiver produzindo arma, qualquer lugar que esteja em guerra, a gente vai intervir de forma militar e destruir, não importa qualquer lado, quem tá certo, quem tá errado, acabou. E a partir daí a história segue. Pra quem não conhece, recomendo muito, porque tá um anime, além da animação, tá muito boa até hoje. A história tá muito atual, especialmente pros dias de hoje. Então, fique aí com vocês aí, Daybreak's Bells do Larkin Cell. Escutem aí. Minha próxima indicação é a continuação do Soul Seino Aquarium, o anime chamado Aquarium Evon. E a sua música de abertura, Kimi no Shin wa Aquarium Dai Nisho, cantada pela Kino with Blast 4. Então, como eu já falei, o Aquarium Evon é uma continuação, né, do Soul Seino Aquarium. Ele foi escrito pela Mari Okada, né, que eu adoro essa escritora, mas esse anime tem um roteiro até que meio maluco, confesso. Tem uns momentos que me deu raivinha, mas assim, eu gosto ainda assim do anime, né. A história, ele acontece praticamente 12 mil anos depois do final do Soul Seino Aquarium. Olha só, então, um ciclo de 12 mil anos. Nossa! Como já falei, ele é uma história com mecha, tem romance e associa também a parte de reencarnação e destino associado. A história acaba acontecendo em um planeta chamado Vega, e ele está sendo atacado por um inimigo que é de um outro planeta, chamado Alter, que está sequestrando as mulheres, né, desse planeta Vega. Porque as mulheres do planeta deles estavam morrendo, então eles precisavam achar outras mulheres, né, para salvar o planeta deles. E aí a gente vê toda essa parte aqui, então, de combinação, né, de naves, formando novamente o Aquarium, o Aquarium no caso, você tem que juntar três naves, juntar essas três naves Vectors, e você consegue formar este mecha. Isso aqui agora tem um detalhe a mais, que quando você faz uma combinação de pilotos entre o sexo masculino e feminino, você consegue fazer um mecha mais poderoso também, né? E cada piloto também, assim como tinha no Soul Seino Aquarium, tem uma habilidade. Eles têm uma habilidade de elementos. Então, você consegue fazer com tem uma habilidade maior ainda no Aquarium Evo. Então, uma história interessante, tem a coisa legal então de romance, amizade, lutas, batalhas, destino, são coisas muito legais. Como ele é uma continuação bem feita na segunda temporada, vale a pena ser visto. Tem umas coisas no roteiro que me irritam, eu sei, mas ainda compensa. Melhor do que ver a terceira parte da animação, que é o Aquarium Logos, cara, que não tem nada a ver com os outros Aquarium, que não gosto. Só xinga esse Aquarium Logos, fica no Aquarium Evo. Mas fica com a música de abertura, que eu acho muito legal, cara. Também é muito legal, muito animada, muito feliz dessa cantora aqui. Kino, agora misturado com uma banda, With Blast 4. Então eu acho que a pessoa tem que escutar esta música e ver o anime. Então, esse Aquarium aí, você tá falando, depois eu vou ver se eu dou uma olhada. Esse Aquarium Logos eu cheguei a ver os primeiros episódios, mas aí pararam de legendar. Aí eu não assisti mais, eu achava a história meio doida. E tinha um conceito interessante, que era sobre as palavras, que as palavras não tinham poder e tal, pá, mas ficou, parou nisso aí, só no interessante. Mas o Aquarium Logos eu acho que não é bom ver, não, porque todo mundo só xinga ele. Não é do mesmo nível dos outros Aquarium. Ah, eu só parei de ver porque pararam de legendar e depois voltaram, só que aí eu falei, Bom, mas então fiquei com Kimi no Shin wa Aquarium Dai Nisho, da Akino with Blast 4, música de abertura do Aquarium Evon, tá? Escutem aí. Living your life, don't give up. seguindo, agora eu vou puxar de um anime um pouco mais recente, né? Esse anime chama Kekai Sensen. Pra quem não conhece, Kekai Sensen é a obra escrita pelo Yasuhiro Nighthawk, que é o criador de Trigun. Então, se você já conhece Trigun, já dispensa um pouco até de explicações sobre como é que é o anime, né? É um anime muito doido. Começa que, de repente, assim, do nada, o outro mundo, né? O outro lado, o mundo dos espíritos, yokais, essas coisas, meio que entrou no nosso mundo. Então, ele clamou, ele meio que pegou um pedaço da cidade pra ele. E esse pedaço da cidade que ele pegou ficou chamado como Helsalem Loto, pedaço de Helsalem. E o protagonista, nesse caso, é um menino que, enquanto estava visitando a cidade com a irmã, ele é visitado por uma entidade que oferece a ele os olhos que veem em tudo. Nesse caso, ele consegue ver a verdadeira essência de qualquer criatura que ele olhar. E a história parte daí, com ele se envolvendo com uma organização chamada Libra, que é uma organização que luta para defender a cidade de Helsalem Loto, né, daqueles que querem destruí-la, querem causar caos. Eu escolhi essa música porque o nome dela é Hello World, é do Bump of Chicken Karma, né? Não sei se já deve ter ouvido. Quem conhece sabe que eles já fizeram uma boa parte da música do Tales of Abyss, se eu não me engano. É relativamente famoso. E ela é muito assim porque ela é uma música alegre que meio que, assim, descreve esse mundo novo, né? Essa coisa de olá mundo, eu estou aqui, né? Essa coisa de na cidade nova e as pessoas ali tentando se adaptar àquela situação nova. E tá assim, oi mundo, eu estou aqui. É, eu acho que a música é muito boa e o anime também é muito louco, é muito divertido. Principalmente quem gosta de Trigun, né? Nossa, cara, esse anime, eu gosto muito dele. Eu lembro, ano passado, quando teve a primeira temporada, eu achei era muito boa. Mas aí eu fiquei meio lá, meio cá, porque fica aquela coisa de, pô, não tô entendendo direito. Tem alguns episódios muito nada a ver com nada, mas aí eu vi que a reta final do anime era make filler, né? Falei, ah, tá, beleza, entendi porque que não. Tem umas coisas meio sem noção assim. Mas eu gosto da a falta de noção da série, é muito boa. E essa segunda temporada só melhora, só melhora. E pra quem não conhece, tem um mangá também aqui no Brasil, né, da JPC, o Blood Blockade Battlefront, né, que é o nome em inglês do Kenkai Sensei. Prefiro Kenkai Sensei, na boa. Eu também, é mais fácil de falar. Eu não me confundo. E se você conhece Trigun, você vê muito das aparências características, né, dos personagens, do estilo de desenho do Yasuhiro Nighthawk, no Kenkai Sensei. Tanto que quando eu vi Kenkai Sensei a primeira vez eu pensei, ué, eu já vi isso em algum lugar. Esse tipo de expressão facial não me engana. Eu sei que é de algum lugar. Aí eu vi que era do Trigun. Então, fique aí com Hello World do Bump of Chicken Karma. Escutem aí. また迷子の続き見慣れた知らない景色の中で Take it. E agora, minha vez de novo, tenho essa abertura de um anime que eu sou apaixonado. Eu lembro que a primeira temporada que eu vi dele, eu ainda tava morando sozinho, aí eu tava começando a acompanhar animes de temporada, assim, que eu não era muito de fazer isso. Aí eu vi, tava vendo os trailers, assim, aí eu vi, assim, alguma página em inglês, assim, tipo, ah, esse anime vai estrear e tal. Aí eu vi o trailer, assim, eu falei, caramba, isso parece muito maneiro. Aí quando estreou o primeiro episódio, meu queixo no chão e eu, meu Deus, eu preciso acompanhar isso. E assim começou o meu caso de amor com Psycho Pass, que foi um dos melhores animes que eu assisti naquele ano e tá num dos melhores da vida, que eu gosto muito dele, tô até que eu revi ele, tô pra rever outra vez, porque cada vez que eu vejo ele eu tenho uma perspectiva diferente, que é uma história meio complexa, assim, não é muito fácil, e tem muitas referências, e quando eu vi não tinha o arcabouço cultural que eu tenho hoje, né, de estudo, então hoje eu vejo ele com outros olhos. E a segunda temporada, quando anunciaram também, eu vibrei muito, porque não esperava que fosse ter, que normalmente obra original, sem ter mangá e tal, e como a história tinha ficado tão bem fechadinha, eu falei, ah, ok, não precisa ter uma segunda temporada. Teve um filme que eu achei legal e tal, mas o filme era meio que a parte daquele universo padrão. E quando eu vi a segunda temporada, chorei também, porque maravilhosa ela, ainda não revi, tenho que rever, porque boiei em algumas coisas, é que nem Ghost in the Shell, assim. É o tipo de anime que você vê uma vez, aí você tem que ver outra vez, aí você acha que você entendeu, aí você tem que ver a terceira vez pra você entender completamente. Na época, quando eu assisti, foi por recomendação de um conhecido, ele falou, cara, olha esse anime, mas vê os primeiros 12 episódios. Depois que você vê os primeiros 12 episódios, eu tenho certeza que você vai adorar esse anime. Eu falei, tá bom. Lá assisti os 12 episódios. Tava ainda sendo a segunda metade, né? Na época. Aí ele falou assim, então, o que você achou? Eu falei assim, cara, cadê o resto do anime? Quero ver agora. Traz aqui, vai. Vai, traz. Porque o anime é muito bom, cara. O anime é muito bom. Depois, principalmente depois, a segunda metade da primeira temporada, né? Ah, é. É muito boa. E não só a segunda metade, como a temporada 2 é muito boa, é muito, muito boa. Cara, eu adorei o Psycho Pass, tem uma galera aqui na staff que adorou, tanto que a gente já gravou um podcast do Projeto X Podcast do Psycho Pass, escutem, link na postagem, muito bom mesmo, pra quem gosta de um cyberpunk, muito bom mesmo. Então, fique aí a primeira abertura de Psycho Pass 2, né, Enigmatum Feeling, escutem aí. Snap, not there. Próxima indicação é de um anime que o Dash acho que vai gostar muito dessa indicação. Eu tenho certeza. Vamos ver qual que é. A música é o Genesis do Stereo Dive Foundation do anime Dimension W. Ah, sim. Nossa, velho. Ou Dimension Omega. Eu sou apaixonado com esse anime, cara. Como é que eu gosto dele, velho? Nossa, eu quero muito a segunda temporada dele. Eu gosto muito da música de abertura dele, né? Bem agitada, bem dinâmica. A opening também é legal, né? A animação da abertura. Mas a música, ela é muito rápida mesmo, bem futurista também, né? Até porque o anime, ele é futurista, né? Pra quem não conhece esse anime, o Dimension W, fala que no futuro a humanidade, ele acabou encontrando uma fonte de energia considerada inesgotável, que ela extrai a energia através de uma quarta dimensão, a Dimensão W. E essa energia, ela é extraída por meio de bobinas, que pra você usar, elas têm que ser legalizadas para o seu uso. E nessa história, a gente tem um protagonista, que é o Kyoma, que ele é um coletor de bobinas ilegais. E ele tem um grande poder de combate, ele luta com a galera sem precisar de bobinas nenhuma, porque ele odeia essas bobinas. Mas ele tem uma razão pra isso. É, ele tem uma razão. E a gente vê toda essa história dele, porque ele odeia essas bobinas, qual o mistério cercado essas bobinas, e a parceira dele também, que é uma androide chamada Mira, e trabalha junto com ele pra coletar essas bobinas ilegais, porque ela tem um objetivo também. Então tem alguns mistérios, tem muita ação, e a gente vê toda essa história, então, cheia de surpresas e suspense. Equação. Vale a pena ser visto. Eu acho muito legal, maneiro. Gostei do anime. Eu terminei faz pouco tempo de ver ele, na verdade, né, cara? Faz pouco tempo. Eu assisti quando já tinha saído toda a série. Tinha saído todo o anime. Eu falei, eu vou começar a assistir. Foi numa noite. Eu comecei a assistir o primeiro episódio. Falei, não, quero ver o segundo. Fui ver o segundo. Aí fui vendo. E quando terminou, assisti o último episódio, já tinha amanhecido. Eu falei, meu Deus do céu, eu vi daí a noite vendo anime. Olha a maratona. Mas é muito bom o Dimension W, o Dimension Omega. É muito legal que eles trabalham com a ideia de que essa quarta dimensão é a dimensão da probabilidade, né? São todos os casos do que poderiam vir a acontecer com as pessoas. E tudo isso gera uma quantidade absurda e infinita de energia, né? Porque você tem infinitas possibilidades, né? É muito legal esse anime. Merece. Poderia estar fazendo um cast discutindo sobre esse anime, viu? Olha aí, Dash. Opa, nossa, sim, por favor. Nossa, eu sou apaixonado com esse anime. A abertura já me chamou a atenção na época, quando eu saiu assim. Falei, ah, cara, vamos ver de qual é que é. Eu já sou apaixonado com temática cyberpunk, futurista, robôs, essas coisas assim. E na hora que eu vi o primeiro episódio, já apaixonei na hora. Gosto muito da abertura alternativa do OVA, não sei se você assistiu o OVA. Ah, não, ainda não cheguei a assistir. É a abertura alternativa, quem dança é a... Ah, eu já vi a alternativa. Isso. Já, é a da garota que tá dançando. Isso, né? É ela que dança, é muito legal, gosto. A Mira tá dançando, é legal, já vi essa abertura alternativa. E espero uma continuação logo. Nossa, por favor, tô apaixonado por esse anime. Bom, então, Genesis do Stereo Dive Foundation, música de abertura do Dimension W, tá? Escutem aí. Música Agora a gente vai começar com... Vai seguir por uma música um pouco mais diferente. Vamos falar da Decent Black, da Kaori Mizuhashi. No caso, tem toda uma equipe por trás dela, mas a Mizuhashi, no caso, é quem é a vocalista, né? Quem canta. O nome dela tá aqui. E ela é do anime Oari Monogatari. Acho que pra ser mais preciso ainda, ela é do primeiro arco do Oari Monogatari, né? E pra quem não conhece, o Oari Monogatari é, tecnicamente, deveria ser, na época, o último arco de histórias da série Monogatari. E quem me conhece sabe que eu tenho um caso de amor perdido por Monogatari. Eu adoro a série, adoro os personagens, adoro as músicas, adoro anime, adoro tudo que foi lançado do negócio, né? E por isso que eu escolhi essa música, que ela é muito boa. Ela é bem mais calma, assim, ela é uma, em comparação às outras que eu falei, ela é bem mais calma, mas ela, assim, carrega bastante significado, né? Principalmente porque ela combina muito com o tema que é tratado nos arcos, né? No arco em questão. Você sabe que anunciaram o Zoku Oari Monogatari, né, Ué? Exatamente por isso que eu falei, que até o momento era pra ser considerada o último arco de histórias. Aí o autor chegou e falou, ah, não, quer saber? Eu quero escrever mais do universo, então vou escrever o Zoku Monogatari. Aí ele falou assim, vai tomar no meio do cu, né? Na verdade, tem mais outras light novels, só que elas não estão numa linha linear, você não consegue encaixar ela de jeito nenhum, então... Ah, não, você tem o Koyomi Monogatari, que veio depois e que, na verdade, são pequenas histórias que são encaixadas entre os arcos, né, porque eles acontecem todos no período... Não, de... tem mais Monogataris, cara, tem mais Monogataris, só que eles não conseguem se encaixar. Depois do Ori? É, depois do Ori Monogatari. É, mas eles não se encaixam. Eu quero assistir um dia, eu vi a primeira temporada, o Baki Monogatari, assim, gostei pra caramba da primeira temporada, toda a temática que eles estavam abordando de episódio a episódio, assim, simbologias e tal. Só que é um anime que você tem que estar bem na vibe de assistir, assim. Então tem que pegar o resto. Tem que pegar o resto pra ver de boa. É, recomendação. Não esteja com sono na hora de ver, senão você vai dormir. Se bem que já me falaram que as outras temporadas são mais de boa, assim. Falaram que é a primeira que é mais surtada com esse negócio de texto aparecendo toda hora e tal. As outras me falaram que elas surtam menos nisso. Então... Não, aparece um pouco, mas os textos que aparecem são menos relevantes. Tipo, são pequenos excertos que talvez possam ou não conter um pedaço do pensamento das personagens envolvidas, né? Porque é baseado numa light novel e às vezes você não consegue transpor tudo aquilo de uma light novel pro anime, né? Então fiquem aí com Decent Black da Kaori Mizuhashi de Oari Monogatari. Escutem aí. Meio, meta, deixe em ir aí. Esse aqui foi uma surpresa pra mim, entre aspas, porque depois que eu comecei a ver anime e tal, mais a fundo, depois que eu passei a baixar os animes e tal, eu fui vendo que um dos gêneros que mais me deixava empolgado era anime de esporte. Aí eu passei a seguir a uma regra pessoal de toda temporada: se tem um anime de mecha, automaticamente eu vejo, e se tem anime de esporte, automaticamente eu vejo. E foi aí que eu conheci um anime de ciclismo, Yomamushu no Pedal. Eu falei, cara, mas ciclismo, velho, não será que vai ser tão emocionante? Que, pô, um mês Major da vida, que é um esporte americano, é um futebol americano, que é um esporte de contato e tudo mais. Dá pra ter uma emoção com esse tipo de coisa, mas com bicicleta, véio, vamos ver de qual é que é. E qual foi a minha surpresa ao ver que ele consegue te deixar com na ponta dos pés em cima da cadeira e gritando pro monitor nos episódios. E, cara, sou apaixonado. Não assisti só o filme que eu não vi ainda. Esse ano vai ter uma quarta temporada de Yomamushu no Pedal e, cara, contando os minutos pra quarta temporada, porque a terceira termina no meio da competição. E o que eu mais gostei da série é uma coisa que sempre me chama atenção, que eu adoro, é quando tem legado. E é uma série de legado. Então, nas primeiras temporadas tinha os personagens se formaram, agora já tem os novos, e é isso aí, você tá acompanhando essa galera nova aí. E são personagens muito legais, tanto os antigos quanto os novos. Recomendo muito quem não assistiu, quem tem preconceito com anime de esporte, pega pra assistir esse, porque, pô, vale muito a pena. É, eu sou esse tipo de pessoa que tem bastante preconceito com anime de esporte. Tipo, admito assistir, por exemplo, coisas tipo Capitão Tsubasa ou Orange Heart, alguma coisa assim, outro anime de futebol. Ah, esse eu lembro. Passava no Animax. Eu gosto muito de iShield 21. Até hoje eu gosto muito desse anime. Mas animes de esporte em geral eu não consigo ver. Eu não consigo. Alguma coisa neles, assim, não combina. O Yomushi Pedal eu já vi, eu curti, mas depois que mudou o elenco, assim, parei de ver. Tô sem tempo também. Bom, o Dash falou uma coisa engraçada, assim, que ele gosta de mechas e gosta de animes de esporte. Imagina na época se ele visse basquete, que é um mecha de basquete, cara. Ia surtar na época. É, então, o colega meu me recomendou isso aí pra ver. Tá na lista. Um dia eu pego pra assistir. Tem a música de abertura muito legal. É, legal. Mugedora esse anime. Mas, enfim, né? Mas eu posso dizer uma coisa. Yomamushi Pedal incentivou mais pessoas a pegarem bicicletas e saírem andando por aí de bicicleta. Eu acho que isso é uma coisa boa. Qualquer coisa que promova uma vida mais saudável pras pessoas, eu acho que é bom. Só não fiquem pedalando cantando a música da princesa, que é muito estranho, gente. Então fiquem aí com a abertura da segunda temporada, que é espetacular, que é Yomamushi no Hono, do Dead Old Man. Escutem aí. Bom, minha última indicação, eu vou falar de um clássico, né, de mangá e de animação, e que eu espero uma continuação em breve. Não, eu espero continuação, não, eu espero que o mangá saia do hiato. Estou falando do X, o X que é um clássico da Clamp, que é muito legal. Você quer uma continuação pro X? Então, espera até eles terminarem de lançar a nova Sakura, o novo Code Geass, provavelmente mais um Tsubasa, e aí acho que eles vão começar a pensar em X de novo. Velho, eu tô há 14 anos esperando a continuação, cara, sair desse hiato desgraçado. Mas enfim, o X, né, pra quem não sabe, ele, então, como já falei, é um mangá de grande sucesso da Clamp, e ele é uma sequência do Tokyo Babylon também, que é outra história da Clamp, né? A história trata da Batalha do Armagedon, que diz que vai acontecer em 1999 no Japão, pra ver como faz tempo, né? E aí a gente tem dois personagens, né, dois jovens amigos, o Kamui e o Fuma. E eles são atraídos por duas facções inimigas, que possuem poderes sobrenaturais. Os Dragões do Céu e os Dragões da Terra, né, que estão destinados a se batalharem, né, nessa Batalha do Armagedon. E aí a gente tem o grande protagonista, que é o Kamui, e ele tem que escolher um dos clãs, no qual um desses clãs ele vai destruir a humanidade e assim salvar a Terra, e o outro ele vai defender a humanidade, só que consequentemente a Terra será destruída. E assim, no momento que o Kamui escolher um dos clãs, automaticamente o seu amigo, o Fuma, ele vai ter escolhido o outro clã, uma lavagem cerebral praticamente. Uhum. E eles serão inimigos mortais nessa história toda. Então é uma história assim que tem grandes batalhas, tem sangue, tem mortes, tem tragédias, tem desastres acontecendo. Então ele é uma história de ação muito curiosa, muito legal, pessoas com poderes sobrenaturais. E na época que ele estava sendo lançado teve algumas pequenas polêmicas, porque na época aconteceram algumas tragédias naturais no Japão, né, terremotos e tal, e como fala assim sobre essa parte, né, que tem tragédias, né, o Armagedon, o Apocalipse, tava pegando mal, o pessoal da Clamp decidiu dar pausa, entrar no hiato. Só que o hiato começou em 2003. Cara, e até hoje estou esperando que saia desse hiato. Que dizem que deve ter cancelado, cara. Eu espero que não, cara, porque tava na parte boa, pô. Pois é, cara. Eu tenho raiva disso também, que X é um dos animes que eu, um dos primeiros que eu assisti, eu fiquei tipo, cara, cadê a continuação e nada. Aí eu fui lá tentar ver aí tem aqueles ovos especiais, aqueles ondas do Tsubasa, que eles aparecem, assim, na esperança que tem alguma coisinha e nada, aí... É só choro, infelizmente. Só tristeza para nós. Só mesmo. E o arco do Tsubasa, que eles aparecem, é o melhor, cara, do Tsubasa. Ainda. Sim, tudo. Gosto muito. Vida. É, mas... história do Tóquio. Para todos que conhecem, sabem que, na verdade, o universo da Clamp é um universo interligado. Todas as histórias da Clamp existem juntas. Uma é continuação, prequel, anterior, sei lá, ou da outra. Então... Nossa, é verdade. Se eles resolveram trazer Code Geass para uma terceira temporada, Deus sabe como o pessoal queria Code Geass uma terceira temporada. Aleluia, irmãos, são poderosos. Mano, eu tô batendo a madeira, eu não sei como vai ser essa história, não. Faz o menor sentido. Então, o pessoal sabe que... Então, a gente sabe que provavelmente vai ter uma continuação pro X em algum momento do futuro. Porque a Clamp... É a Clamp. Ela trabalha aí de jeitos misteriosos. E o pessoal pede muito também, né? Então... Velho, essas quatro senhoras não podem morrer antes de lançar a continuação do X. Pelo amor de Deus. Faz tratamento médico, mas volta com o X. Mas, enfim... E tem a grande música de abertura que eu acho muito legal, X-Dream, né, cantada pelo Yuji. Cara, que é animado, agitado, muito boa. Música muito marcante pra mim. Bom, mas então, X-Dream, cantado pelo Yuji, música de abertura do X, tá? Escutem aí. この世界には pra fechar a minha parte das minhas músicas, eu vou falar de uma música de um anime extremamente recente, a música Here, da Juna, do anime Mahou Tsukai no Yome, ou a esposa do velho mago, né, no caso, esposa do mago. É um anime muito bonito, é uma arte impecável. E a história trata de uma menina que passou a vida inteira sendo atormentada por visões do mundo espiritual, né? De coisas mágicas, espíritos e outras entidades. Só que ela chega a um ponto da vida dela que ela tá farta disso. Ela não quer mais isso, não quer mais esse sofrimento. Então ela decide se matar. Só que um vendedor de escravo fala: por que em vez de você se matar, você não vende a sua vida pra alguém que vai dar bom valor a ela? Então ela decide vender a si mesma como escrava. E por causa disso, ela acaba sendo comprada por um mago, por um tal de Elias, que ele fala que vai fazer dela a nova... vai fazer dela a aprendiz dele, né? Vai se tornar uma maga. E a história começa. Só que ele também revela: ah, não só vou fazer você ser a minha aprendiz, minha futura sucessora, como também quero que você se torne a minha esposa. Só que tem um problema. O Elias, na verdade, é entre aspas, até onde foi revelado, ele é um demônio, que tem uma cabeça de caveira, de um bode, ou um alce, ou de alguma coisa do tipo. Então você pode imaginar como é meio complicado, né? Uma humana namorar uma entidade do outro mundo. Mas a história é uma história muito doce, é uma história bonita, uma história belíssima, que trata de várias coisas assim, ligadas à magia e etc. É um anime em si que eu acho muito bom, recomendo a todo mundo que assista. E a música, ela é uma música calma e agitada, sabe? Não sei dizer, ela começa calma, depois ela agita, depois volta a ficar calma, e tem uma ligação bem forte com o anime. Eu gosto bastante dessa música. Eu confesso que eu gosto muito, a gente até tocou ela recentemente na Animes de Outono de 2017, e na minha opinião foi o melhor anime daquela temporada, e talvez um dos melhores do ano também, porque ele é muito bom. A segunda parte dele já tá indo, né, já tá passando aí, então pra quem já tá escutando essa playlist de um anime muito bom, música muito boa, muito agradável, tanto essa música de abertura quanto a música de encerramento também são excelentes. Eu não posso falar muito porque eu vou começar a ver ele agora. Eu tinha visto os OVAs, eu tinha visto o primeiro e o segundo OVA, e agora que eu vou começar a assistir ele, agora que já acabou praticamente, mas como eu tive que esse fim de ano foi meio corrido, muita viagem pra fazer, não consegui ver, agora que eu vou sentar pra assistir ele, que as pessoas estão falando muito bem dele. Excelente. E como ele tem uma vibe gostosinha, que eu gosto muito, que é que nem... aquele do Natsumi. Ah, feliz. Ele tem uma vibe bem parecida, assim, eu vou pegar pra ver, porque eu gosto de animes, aqueles animes que dão um calorzinho no peito, assim, quando você termina de ver uns episódios, assim. Cuidado que você também vai chorar em alguns momentos, também, no Mahou Tsukai no Yome. É. Tem... Ah, se for que nem do Natsumi, então faz parte, É, tem uns capítulos ali que podem... que são realmente bastante assustadores, não só assustadores, mas são bem tristes. Porque também trabalha muito com a ideia de aceitar, né? Da personagem aceitar quem ela é. Uhum. E entre outras coisas. Mas é um anime muito bom. Mas fique aí com a música Here, da Juna, do Mahou Tsukai no Yome. Escutem aí. Watashi wa koko. Gareki no mune iki mo dekinai. Fure dasu ame. Sekai wa ikiruku no nai. good night. 半分しか分かり合えない。この世界を戦い抜くなら、どんな歌を歌えばいいの？見つけたいなら、見つけ出すまで。不実で不毛な自由を、それでも欲しいと叫んだ。知ってるくせに知らんぷりはして、無色で無傷な光を、それでももう一度探した。たった一つ、たった一つの、たった一人、たった一人の、私はここ esse anime que é pra mim terminar agora, né, fechar essa playlist dessa noite, é de um que pra mim tá no top 3 melhores animes do ano passado. Ainda não consigo definir ainda, porque são, talvez ele top 4 depois que eu terminar de assistir o Mahoutsu Kai no Yomi ainda, que ainda não posso dar um veredito, porque eu ainda não assisti ele, mas esse tá no meu top 3, que ainda não consigo definir na frente do que ele tá ainda, e no caso é o Recreators, que foi um anime que me surpreendeu muito. Eu li a sinopse, vi o trailer e falei, ah, vamos ver de qual é, né? Pô, parece interessante. E que história maravilhosa. A história toma uns rumos que eu não imaginava que fosse tomar. E ela é tão amarradinha, tudo que acontece nela, na primeira, na segunda temporada. Eu fiquei com medo do desfecho. Falei, cara, não tem como ter um desfecho maneiro, porque, putz, fizeram tanta coisa nesse anime, fizeram umas coisas aqui tão absurdas que, tipo, cara, tá, não tem como terminar isso aqui. O final vai ser uma bosta. Eu tô aceitando já. E não, eles conseguem dar um final que você não esperava ele. E que você aceita, quando ele acontece você tipo, oh, ok, nossa, eu não esperava por isso e muito bom. E recomendo quem não assistiu assistir, 26 episódios, a história dele é basicamente que histórias, personagens, protagonistas ou não, de histórias de seja mangá, light novel ou jogos, começaram a aparecer no nosso mundo. Seja de história, seja, não precisa necessariamente ser herói, aparecem vilões também, e a partir daí a história se desenrola. E aí, os caras vão atrás dos deuses, que no caso os deuses criadores, que no caso são quem escreveu a história, e a história desenrola a partir disso aí. É interessante você ver as interações de alguns personagens quando eles encontram os criadores, tipo, pô, cara, você fez uma história que eu tive que eu perdi minha filha, cara, como é que você fez isso? Você é horrível, você é um monstro, você matou uma criança. Eu não posso falar nada porque nunca assisti o Recreators. Cara, assista, cara, é muito bom. Recreators é legal, tem alguns personagens que você se pega, você se identifica, e quando eles vão embora você fica muito triste. A vilã, por exemplo, nossa, como eu me identifiquei com essa vilã. Ela tem um sentido, a existência dela, porque que algumas coisas ela faz. Um personagem que eu gostei muito. Sim, e é interessante essas histórias onde um vilão não é só um vilão, tipo, ah, eu sou mal por ser mal, onde o cara tem uma história tão boa e uma justificativa tão boa, que você olha pro lado dele e maldito. perfeito. Eu te entendo. Eu não gostaria de te entender. Eu queria te odiar, mas eu te entendo. Sua personagem fofa, que quer matar uma unidade, eu te entendo. Não, normal, né? Quando o personagem é bem escrito, o personagem tem uma história bem trabalhada, você consegue ver que o personagem tem motivo pra ser assim. Então você gosta dele, porque você se identifica com aquilo, né? Tem personagens bons, histórias boas e uma trilha sonora excelente. Nossa, que a trilha sonora de Gritos é muito boa. Sim, nossa, nossa, quando saiu a OST dela, como que eu escutei aquilo em loop infinito, porque é muito boa. Tem uma insert song ali de ação, cara, que eu adoro. Sim, putz. É, então, eu tava esperando a OST do anime sair só por causa dessa música. É, eu já peguei ela, cara, muito boa. Então, eu deixo aí com vocês, então, pra encerrar a primeira abertura de Hey Kratos, Gravity Wall, da Sawano Hiro Yumi. Bom, então vamos fechar essa playlist aqui, né, com a abertura, né, do Hey Kratos. Agradecer a galera aqui, o Ether, agradecer também a presença aqui do Dash, gravou essa playlist, aceitou o convite. Tem algum jabá pra fazer, o Dash? Ah, cara, escutem o J-Wave, vocês podem encontrar o podcast no agregador de podcast mais próximo, digita J-Wave, vocês vão encontrar. E o site também, tá um pouquinho parado, mas de vez em quando saem uns reviews lá, que o Juba ou o Sasuke fazem lá de jogos, filmes e tudo mais. Eu fico mais na área de podcast, eu não sou muito bom pra escrever, eu tenho um podcast meu lá, que é de entrevistas, que agora, volta de férias, agora no começo do ano, não sei quando é que esse programa vai sair, provavelmente o programa já deve estar no ar, escutem lá. E também a gente vai, em breve aí, vou juntar com o CG aí, pelo terceiro ano consecutivo aí, a gente vai fazer aí os melhores de 2017 aí, espero que vocês votem. Oh yeah, oh yeah. Os animes que vocês querem. Ano passado teve um pessoal reclamando que não tinha os animes lá que eles queriam, as posições são maiores, é o que eu falo todo ano. Vocês querem posição mais alta, vocês têm que votar e fazer propaganda. Não adianta me reclamar depois que a votação fechou. Pois é. Então fique aí, né, com o Gravity Wall, né, da Sawano Hiro Yuki, música de abertura do Hey Kratos, tá? Valeu, galera. Muito obrigado e tchau. E falou. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Falou. Até a próxima. Escutem aí.